da nave. Pois vem aqui. Você tá prata, é dia de caça. Liga a sirene, depois mete bala. Duda 7 DRJ, é baixa de guerra. Dois cortes na vala. Eu disse Mayday, apaga e disfarça. Alley, atira de graça. Harley, cometa traçante na noite que chamam de bala. Sempre que chegar, antes de encostar, proteção, manda um salve, diz quem vem lá. São Gonçalo não é seu Conrado. Se tiver perdido nos bangs, cê vai rezar. Qual que é das ideias, o pique? Seja o que for, onde for, sempre verifique. Fui de Pabla, Obama e... Poucas ideias, não desacredite. Só vence humilde, batalha Johnny. Rajada de rima, estilo Al Capone. Direto do tanque no jet, linha lilás. Sobe essa bim, mostra o que é capaz. Gangsta rua é o front, gangsta rap é a fonte, chegou de bonde. No debate entende o respeito, quando nas ideias os cria cita meu nome. Mais suave que andar de bike, Dan faixa preta sou eu no mic. Meu raciocínio é bélico, psicodélico em tudo que a vida traz. Coleciono prêmios e desafetos, inimigos e fãs mantenho por perto. Quer saber quem eu sou? Pergunta pra rua, ela vai te mandar escutar meus versos. Pra canalhas calibres, digo, vem cá os brabo iludido aprender comigo. Uma nota de 3 pra comprar seu herói que não passa de um pobre vilão vendido. Você quer ir pro céu, mas não quer morrer. Cê não faz o que eu fiz, mas cê quer fazer. Quer falar o que eu falo e não pode que os monstros do corre na rua pegar você. Ironia, o karma, o destino quis. Traidores e canas pedindo bis. Santas olevianas, vem com a minha cara. Meu coração grande me faz feliz. Um por dinheiro, um por amor. Pra catar um porro, me chama que eu vou. Aperto o fininho e nero. Fica tranquilo, é do jeito que eu quero. Faz a quebrada, é sinal de fumaça. Apague e disfarça. Corre que a nave apagada vem abduzir mais um homem na estrada. O próximo verso capota e não breca. Filha da puta quebrou, nós enverga. Habilidade no peão, no bairro da rua. De barro com roupa de festa. Você tá prata, é dia de caça. Liga a sirene, depois mete bala. Duda 7 DRJ, é baixa de guerra. Dois cortes na vala. Eu disse Mayday, apague e disfarça. Alley, atira de graça. Harley, cometa traçante na noite que chama de fala. Então troca a casa, troca o lugar. Só a mesma pessoa e outro patamar. Mas nunca vou esquecer quem teve pra somar. Hoje não estão aqui, mas estavam lá. Sempre. Todas as horas que eu precisei. Liberdade, José Renato, mais um prejudicado injustamente pela lei. Lei toda errada, só serve pra gente. Na verdade não serve pra nada. E os que mais cometem crime estão usando farda. Cometem extorsão pelo pó de fada. São Gonçalo não é São Conrado. Escutem agora a diferença de quem conhece os dois lados. São Conrado tem muito mimimi, com isso eu quero dizer. Playboy chato e polícia racista. Não consigo dar mais um rolê na pista sem ser enquadrado. Ei, passa, eu sou artista e não fiz nada de errado. O negro na zona sul, 2020 já era pra ter acostumado. Aqui tem pessoas de todo tipo. Os que tem muito e não gastam com nada. Os que não tem quase nada porque gastam muito. Só comer a parada. Tem pessoas de bem na favelinha. Família e trabalhadores na rocinha. E a lei que serve pra nós não serve pros playboy nem pras patricinha. Já em São Gonçalo é mais tranquilo. Quase não tem polícia, a paz é gigante. E os playboy nem são playboy. Mas perto de quem não tem nada o pouco é bastante. Criado com nada, valorizei tudo. Vários que tem tudo e não dão valor a nada. Quando não é com seu suor, raramente cê dá valor à caminhada. Você tá prata, é dia de caça. Liga a sirene, depois mete bala. Duda 7 DRJ, é baixa de guerra. Dois cortes na vala. Eu disse Mayday, apague e disfarça. Alley, atira de graça. Harley, cometa traçante na noite que chamam de bala. Você tá prata, é dia de caça. Liga a sirene, depois mete bala. Duda 7 DRJ, é baixa de guerra. Dois cortes na vala. Eu disse Mayday, apague e disfarça. Alley, atira de graça. Harley, cometa traçante na noite que chamam de bala.